Graças a Deus. Podem se assentar. Deus é bom. Amém, queridos? Fala para o seu irmão aí, Deus é bom. Mas fala com fé, dá um sorriso para ele e fala assim, Deus é bom. Apesar de mim, Deus é bom. Graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Eu sou da época em que nós procurávamos a verdade. Mais um pouco, eu chego nos 50. Mais um pouquinho, dois passos. E eu sou da época em que nós éramos angustiados. Aonde está a verdade? O que é a verdade? A nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, desistiu da verdade. Falou, quer saber? Cada um faz a sua e fica tudo bem. A verdade não... Desculpa. Estão me ouvindo aí no fundo, queridos? Não? Meu Deus, o pessoal não está me ouvindo. Aonde está a verdade, meu querido? Está ouvindo aí? Chegou a verdade aí? Amém. Queridos, a verdade não está em mim. Eu não tenho a verdade. Eu posso, no máximo, pode tirar um pouquinho do retorno, eu posso, no máximo, tocar a verdade, ou melhor, ser tocado pela verdade, porque não cabe a verdade em mim. A verdade não pode ser depositada em mim plenamente, porque eu não aguentaria, eu morreria se a verdade viesse e se apresentasse a mim. Paulo discorre no capítulo 4, no capítulo 4, verso 1 de Efésios, ele nos chama a andar de modo digno da vocação que fomos chamados, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ele começa a traçar um discurso dizendo que nós estamos numa caminhada, que nós precisamos de ter consciência da nossa condição agora em Cristo, plena consciência. E ele, no versos 3 e 4, fala que nós devemos nos esforçar para sermos um. E não apenas sermos um no Espírito, mas sermos um no Espírito, no vínculo da paz. Que dificuldade, queridos. É tão difícil viver em paz uns com os outros. É muito difícil viver sem conflitos. Paulo está dizendo para nós que nós devemos conhecer o mistério que nos foi dado, a graça que nos foi dada. E ele diz que Deus está preparando essa unidade da fé, lá no verso 13, no pleno conhecimento de Jesus, para que a gente não seja criança, verso 14, meninos, facilmente engodados, facilmente levados por falácias, por verdades, entre aspas. E no verso 15, Paulo parece que culmina esse texto e diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu fico imaginando como nós podemos contextualizar esse texto, essa mensagem de Paulo. Eu fico preocupado conosco como igreja, vivendo dentro de uma sociedade relativizada, que não existe a verdade. A verdade deixou de ser absoluta. Ela é circunstancial. Nós abdicamos de querermos a verdade e substituímos esse desejo pela verdade por pequenas porções de prazer, por pequenas porções de satisfação das nossas necessidades. Uma sociedade inteira vivendo como se não houvesse história, verdade, como se não tivesse passado. Uma sociedade inteira ocidental preocupada apenas consigo mesma. Estamos imersos, queridos, numa sociedade que é cada um por si. Ninguém quer saber de ninguém. Está todo mundo pensando nos seus próprios botões. Cumpre-se a palavra de Paulo que diz que o ventre deles é o seu Deus. Ou seja, eles colocam as suas necessidades acima de qualquer coisa. E nesse contexto, queridos, estou eu e você, encharcados por essa cultura de que Deus nos acuda e cada um por si. Isso, querido, envolve todas as áreas da nossa vida, os nossos negócios, as nossas relações, os nossos casamentos, os nossos planos, as nossas motivações, os motivos das nossas ações estão baseados no nosso ventre. Abrimos mão. Essa semana a irmã estava contando para a gente, a irmã Andréia estava contando para a gente que a moda agora é a galera usar a pulseirinha colorida. Quantos viram a pulseirinha colorida? Já viram isso? Ainda não? Já viram aí? A pulseirinha colorida foi criada lá na Inglaterra por um grupo de adolescentes. E ela não tem nada demais, é simplesmente uma pulseirinha de borracha colorida. Mas cada cor traz a sua mensagem. Então, o moço chega na menina, puxa a pulseirinha dela, dependendo da cor, ela está cativa de pagar uma prenda, um beijo, sexo oral, e por aí vai. E eu fui buscar isso, eu fiquei horrorizado na internet. Os pedagogos estão em pé de guerra. Estão vendendo milhares de dúzias, é isso mesmo, André, milhares de dúzias por dia, lá na 25 de março em São Paulo. Então, seu filho chegar com a pulseirinha colorida lá, senta com ele. Nós estamos vivendo uma sociedade erotizada, as pessoas comprometidas consigo mesmas. E agora vemos na palavra de Deus que nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Com humildade, com modéstia, com profundo senso de modéstia, de submissão de mente a esse evangelho. Com mansidão, que significa ser gentil, ser bondoso, com longanimidade, que eu achei essa palavra macrotímia no grego, paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança, clemência, lentidão em punir pecados. Meu Deus, nós não sabemos o que é longanimidade. Nós estamos prontos a arrumar uma confusão a qualquer momento, basta pisar no nosso calo. Nós estamos excessivamente sensíveis. Nós estamos americanizados. Porque lá, se alguém escorrega na sua calçada, você é processado. Nós já estamos pegando isso, nós estamos aprendendo essas coisas. Então, se alguém levantar a voz para você e falar alguma coisa, você já processa. Nós estamos por extremos. Sensibilizados, ninguém pode tocar. Os jovens vão para o casamento despreparados para qualquer tipo de frustração. Como diz o prefeito de Nova York, tolerância zero. Não erra comigo não, que eu chuto o balde, vou embora. O que é isso, gente? O mundo está acabando. E Paulo diz assim: suportando-vos uns aos outros em amor. E suportar aqui não tem essa conotação que a gente usa no português, que é aguentar. Ah, estou te aguentando. Não, suportar aqui é ser suporte, carregar, manter o outro ereto para poder caminhar.